A boca que mastiga sem parar, a boca que engole o mundo inteiro pra dentro, a fome, a boca, a sede sem cessar, o dente que tritura o outro corpo sedento, o corte, o corpo, o sangue a te lavar, a carne e a saliva na barriga, epicentro, o estômago recebe sem findar. O Kutayangi, o Kutayangi, saliva na barriga, epicentro.